André Cedir, o Mural de Ibicoara. Telefonei depois da meia-noite, mensagem mandei, tu não respondeu. Acho que tava marcado, vim pra cá desesperado. Encontrei a sua amiga na frente da sua casa. Quando fui ver, fiz ela de dublê. Olha o Marcinho, olha a nossa que eu tô no... Eita, sou! Eu só tô no Tchaco Tchaco com a brincadeira no quarto. Tá se achando lá no de Freitas? Tá se achando, porque olha o macio, bebê. Eu tô no Tchaco Tchaco com a brincadeira no quarto. Bora, porra! Só que eu tô no Tchaco Tchaco com a amiga dela no quarto. Com a amiga dela no quarto. Te telefonei depois da meia-noite, mensagem mandei, tu não respondeu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que é isso, Brenda? Que vontade de dançar, Agora eu emagreço, não? Tá se achando Salvador? Tá se achando, porque me deu um vale. Até o pagodão, junto com Sacra Produções. Tô no tchaco tchaco com a brincadela no quarto. Tá se achando, bebê? E quem gostou, dá um gritinho aí.